Este é o nosso terceiro encontro, cujo objetivo é tentar entender um pouco melhor esse verdadeiro modismo em torno da ética. Eu sei que chamar modismo já é algo que deprecia, de certa forma, eu sei que há milhões de boas intenções, mas a ideia é que talvez seja, ao entender um pouco melhor o que vem acontecendo, como pelo menos o discurso ético vem sendo construído, talvez poder até dar um sentido, uma utilidade, enfim, usar a ética mesmo com algum rigor, se possível, não é? Sob pena de talvez, diante de boas intenções, a finalidade buscada mesmo desses discursos éticos contemporâneos acabe indo para o ralo. Só para não ficarmos muito perdidos no nosso último encontro, falávamos de uma ideia de ética a partir de autores contemporâneos, em especial Gilles Lipovetsky, que nos fala de uma ideia de uma ética indolor dos dias atuais. Olha que frase bacana. Uma ética indolor, porque para ele o que caracteriza essa ética a partir de uma perspectiva individualista é que nós somos muito pouco capazes de sacrifício em nome do outro. Sacrifício em nome do Estado. Sacrifício em nome de grandes amores, enfim. Sacrifício em nome de qualquer outra coisa que não eu. A ética, mas o dever mudou de endereço. Se as éticas antigas são todas baseadas no dever para com uma alteridade qualquer, agora o dever é para comigo mesmo. Em primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E quarto, que quarto? Só há eu e mais nada, não é? Nesse dever de si para consigo mesmo, duas exigências morais lhe são impostas. Em primeiro lugar, liberdade. É como se esse indivíduo fosse constituído por uma certa colonização da individualidade pela liberdade. Por uma ampliação mesmo da esfera das liberdades possíveis. Agora falamos de nós mesmos a partir de um certo dever moral de sermos livres até de nós mesmos. Livres da ideia de um sujeito que não se transforma. Livre de uma ideia de essência de mim mesmo. Livre para poder ser outro. Livre para aderir livremente, com perdão do pleonasmo aqui, a todo o leque de opções possíveis de existência. E ao mesmo tempo o dever de potência. Manter-se potente para usufruir de toda a liberdade. Ai de você! Ai de você que não se mantém potente! Ai de você que não malha! As pessoas olham, mas por que você faz isso com você? Porque você não se cuida! Te acusam de falta de amor próprio, porque esse é o imperativo. Ame a si mesmo. Mas a fórmula do amor próprio é manutenção da potência, manutenção da liberdade. Eis o indivíduo. Veja que esse cenário, se comparado, pelo menos com as estruturas de discurso ético postas, a estrutura do discurso ético tal qual nos acostumamos a reconhecer como discurso ético, aquele que em nós consegue de alguma forma nos afetar, que consegue de alguma forma nos mobilizar para a ação. Esse discurso que é tradicionalmente estruturado numa ideia de uma ética de códigos, em que há uma lei, lei cujo valor, por princípio, você reconhece em função da hierarquia do legislador que o construiu. Porque é racional, na ideia de uma razão que não é particular, é de qualquer um, na ideia de Deus, mesmo na ideia de Estado, vá lá, enfim, em algo além dos voluntarismos, algo além dos desejos, algo que não cedesse à singularidade. Mas com essa ideia desse indivíduo, em que tem como imperativo eu, a liberdade, a manutenção da potência, esse discurso é uma total impossibilidade. Se a estrutura do discurso ético tradicional parece ser uma impossibilidade, então como explicar esse modismo da ética? Na TV, veja, coisa melhor, um exemplo melhor ainda. Algo raro aconteceu na minha vida. Dinheiro sobrando. É impressionante, porque eu tenho um verdadeiro talento para gastar tudo que ganho. No caso, não é difícil, assim, porque a parte do eu ganho não é lá essas coisas também, mas enfim. Chego para o gerente do banco e pergunto, olha, tem esse dinheiro aqui, você tem alguma sugestão para me fazer? No fundo ele devia estar rindo, mas enfim, quando ele recuperou a seriedade, respirou fundo, ele disse: você pode investir em fundos de ações. Eu falei: ó, amigo, eu não entendo nada de ações. Mal entendo das ações na física, que dirá de mercado financeiro, sabe como é? E ele me mostrava um leque de opções, mas apontava um especial, porque o gerente me conhecia, sabe? O gerente tinha sido meu aluno, o gerente virou: este aqui é um fundo de investimento em que só temos empresas com responsabilidade social. Como quem diz, desse você vai gostar, sabe como é? Eu falei: é mesmo? É. Inclusive, pesquisas mostram que empresas que investem na responsabilidade social, na responsabilidade para com o meio ambiente, têm rentabilidade maior. A ética compensa. Eu falei: é mesmo? Apliquei. Tem um índice na bolsa. Não é? Só para isso? Que coisa fantástica. Mas ao mesmo tempo, enquanto o gerente dizia isso, eu ficava pensando: as pessoas que investem no fundo, porque eu pressuponho que a rentabilidade do fundo dependa e muito também da quantidade de pessoas, não só do desempenho da empresa, mas da quantidade de pessoas que de fato procura aquelas ações, que paralelamente ao valor real, não é? A porcentagem que equivale ao valor da empresa, isso depende da força econômica dela também, uma certa procura por ações, que pode criar um artificialismo do preço das coisas, assim por diante. Bom, se as ações estão elevadas e sobem mais do que as empresas de fato crescem, é sinal de que as pessoas procuram isso. As pessoas procuram isso porque é rentável, as pessoas procuram porque realmente pensam assim: que legal, eu quero defender a Mata Atlântica. Eu só vou usar esse papel porque essa empresa tem reserva ambiental, essa outra não, sabe? Ou será que se tivesse uma resma de papel na loja disponível pela metade do preço, você compraria pela metade do preço? Enfim, de fato, o que nos mobiliza para a ação, essa ação que nós cultuamos como sendo a ação ética, é de fato essa preocupação com outra coisa que não conosco? Ou ao contrário? Ou isso só serve como troféu mesmo? Há cinismo por detrás dos atos das empresas? Sabe? Não é uma pergunta assim, sabe? É algo que realmente eu fiquei pensando na hora. Eu olhava para a cara do gerente e pensava assim: meu amigo, tu tá me enrolando ou o papo é sério? Você tá me zoando ou o negócio é sério aqui? Não é? Então, veja você. Eu vou confrontar aqui dois discursos, que pelo menos em certa medida são muito parecidos, mas depois eles se desentendem em determinado momento. O primeiro deles é o discurso que afirma que há uma boa dose de cinismo por detrás de boa parte dos discursos éticos. Um cinismo mesmo. Lembrando sempre que ética pressupõe a ideia de renúncia. Mas a forma como o discurso é posto hoje, a forma como ele é operacionalizado, não é propriamente algo que valorize lá a renúncia a alguma coisa, um esforço. É ética indolor mesmo. Faz-se na medida em que o custo de fazê-lo é baixo. É baixo. Vou dar alguns exemplos para isso. Uma determinada empresa, já que eu toquei no ramo de papéis, enfim, uma determinada empresa que produz papéis não recebeu autorização, licença ambiental, para plantar eucalipto em determinada região, porque é uma região em que há um grande manancial de águas, e se produzir eucalipto ali, acaba prejudicando até mesmo os eucaliptos já plantados em outra região, porque abalaria o ecossistema. Bom, já que não pode mexer mesmo, o que ela fez? Transformou em reserva ambiental. E passou a usar isso como, sabe, na sua campanha, no seu marketing. Nós temos amor à natureza, nós preservamos a natureza. É porque já que não podia usar mesmo, vamos, enfim, não deixou de usar. A finalidade não foi propriamente a proteção da natureza. Outra vem de um amigo meu. Acho até que eu já contei essa, que ele foi visitar uma faculdade e era aquele processo de autorização de curso e mostraram um vídeo institucional, porque virou uma verdadeira moeda para montar os cursos você dizer que tem responsabilidade social. Então, vídeo sobre a responsabilidade social. E lá mostrava a esposa do dono da faculdade junto com a esposa do prefeito distribuindo cachorro-quente numa favela. Que lindo. E o cachorro-quente, sabe o papel do cachorro-quente, aquele saquinho plástico, ele vinha com o logotipo da faculdade. Não é bonito? Olha que legal. E todo um discurso bonito, e musiquinhas, sabe? Musiquinhas afetadas, não é? Só faltava gnomos correndo de mãos dadas, enfim, tudo muito bonito, tudo muito legal. E esse amigo meu pergunta, vem cá, minutos antes ele tinha visitado a biblioteca. Ele reparou algo estranho na biblioteca. Faltava livro. Eu não sei, na biblioteca, de repente, livro é algo importante, mas... Além da falta de livros, ele reparou outra coisa estranha na biblioteca, que faltava lugar para você estudar. De livro ele resolveu nem perguntar, ele ficou meio constrangido pela obviedade, mas ele perguntou, mas... Porque ele pensou mesmo, sabe? Deve ter algum espaço para as pessoas sentarem e estudar aqui. Aí perguntou para o dono, né? O marido da distribuidora de cachorro-quente. Não tem mesas aqui para estudar? E ele, mas mesa para quê? Uma mesa para os alunos sentarem. Mas não precisa! Que biblioteca o aluno vem, e tem uma dúvida. Tem uma dúvida. Aí ele vem. Quando vem para a biblioteca, ele pega o livro, aí olha o livro, vê, tira a dúvida que ele tem, fecha e põe de volta na estante. Pronto. Precisa de livro, não precisa de mesa. O senhor está confundindo biblioteca com dicionário. Não sei, eu acho que... Pega o livro aí e consulta para o senhor ver se não é diferente, biblioteca e dicionário. Ou seja, um grupo de alunos protestava também, aproveitando, enfim, que ele representava o MEC, para dizer, olha, nossos salários são cretinos e não sei o quê. E tudo isso antes do vídeo. Aí logo depois ele pergunta, e aí, o que você achou do nosso vídeo? Muito bonito, bem filmado, tomadas interessantes, uma logomarca que aparece, boa trilha sonora, mas por que o senhor fala de responsabilidade social com ações que não tem nada a ver com a atividade e fim da empresa? É sempre com outra coisa que não tem patavina nenhuma a ver com a atividade da empresa. Ou seja, você não sacrifica a estrutura da empresa em nome, sabe, de uma responsabilidade social qualquer. Seus professores reclamam que são mal remunerados. Os seus alunos, ou seja, você não disponibiliza biblioteca para eles. Que dirá para a comunidade? Ou seja, aqui você economiza no que você puder. Para depois gastar com um cachorro quente, por que não gastar aqui? Por que não fazer responsabilidade social dentro da própria empresa? Ele se virava para um diretor lá que trabalhava para ele. Anotou? Anotou? Como quem diz, ó, faz o que o homem está mandando. Não é fantástico esse espírito de desprendimento? Talvez. Vamos levar ao absurdo. Talvez as pessoas só ajam de forma interessada mesmo. Que haja um probleminha aí. Veja, a última estrutura de uma ética de normas, uma ética baseada na ideia de lei, uma ética baseada em princípios, talvez a mais bem estruturada ainda seja de Kant. Pois Kant pressupunha um tipo de pessoa, um tipo de, vá lá, de forma de você entender a si mesmo, que parece incompatível com a ideia de individualidade. Kant pressupunha que você fosse capaz de racionalmente dominar a si mesmo. Ele tinha uma visão dualista, John. Aquela mesma visão dualista que nós vemos bem ou mal desde Platão caminhando. Visão dualista que pressupõe que uma parte do seu corpo pode controlar a outra. Que uma parte racional pode controlar uma parte não racional. Que é possível, no caso de Kant, você ter um pensamento, um pensar de razão pura. Pura porque não afetada pelo corpo que sente. Agir com a sensibilidade é que é ruim. E acusamos essas pessoas, ao deslegitimar esse tipo de discurso, de um discurso cínico, que usa os valores da ética e... digamos assim, a forma como é bem visto esse tipo de discurso, só para engabelar, porque no duro que estão valendo são os afetos, é ação interessada, e não ação desinteressada. Se o homem, se Kant acertou no diagnóstico de todos nós, se Kant acertou naquilo que nos faz mover e que nos faz pensar, em que é possível uma ação desinteressada, se é possível, no mínimo ela não acontece. Se você leva a radicalidade o discurso da singularidade, é esse homem que não é possível. Esse homem de um agir outro que não seja afetado, de um agir outro que não seja interessado, e que não tenha como foco de interesse o eu mesmo. Esse talvez é que seja o dominante. E aí toda a ação é cínica. Mas aí me vem outro autor, veja, Luc Ferry, ele escreve um livro chamado Homem-Deus. a tese dele é muito curiosa. Porque se você pega a história da religião e veja, tudo parece ser um discurso sobre religião, mas o subtítulo é o sentido da vida. Era o grande tema da ética. Já que a ética pressupõe liberdade, se essa liberdade pressupõe que você pode viver de uma forma diferente da que vive, se há escolhas, há como valorar as formas possíveis de existência. Qual delas é a melhor? Eis o grande problema da ética. Mas isso tudo significava pensar a nós mesmos, pensar a nossa trajetória. Em algum momento nós nos esquecemos de nós mesmos para pensar o ambiente que nos cerca. Qual é a boa lei que nos afetará? Qual é a boa cidade que nos afetará? É preciso ter uma boa política para nos afetar. Nós mesmos fomos gradualmente saindo do foco da discussão. E agora retornamos, mas retornamos alterados, retornamos não mais como aquele sujeito capaz de deliberar conscientemente de si mesmo. Aquele sujeito tal qual Platão descrevia, daquele homenzinho capaz de domar o leão que há em nós e a hidra que há também em nós. Nós voltamos como indivíduo. É a hidra que governa agora, meus amigos. É a hidra que governa. Ora, nessas religiões antigas, diz ele, nós fizemos de Deus a imagem do homem. Deus é um ser de barba. Deus tem vontade. Deus está chateado. Várias e várias religiões fizeram isso. Nós nos espelhamos na natureza, em especial nessa natureza metafísica. Ele diz que agora, nesse momento em que todos falam em crise de religião, talvez o homem esteja muito mais religioso, ou no mínimo tão mais religioso quanto na antiguidade. Mas Deus mudou. Se na antiguidade nós fazíamos de Deus a nossa imagem, agora nós fazemos a nós mesmos a imagem de Deus. Daí o título, o homem Deus. A divinização do humano. Tudo bem, de um humano singular, de um humano indivíduo, de um humano que de repente não liga muito para os outros, mas só de repente. Porque ele pega e analisa o mesmo discurso do cinismo. O mesmo discurso. Eu lembro de Milo Fernandes, que um dia disse: olha, todo homem é vaidoso. Todo. Não há ser humano que não seja vaidoso. E mais, de todos os afetos, a vaidade é o que mais nos move. Aí alguém retrucou: todo mundo, Milô? Todo mundo. Até Madre Teresa de Calcutá? Eu duvido, disse Milô, eu duvido que diante das câmeras de TV, quando ligam os holofotes, Madre Teresa não fique dizendo para si mesma, na época ela estava viva: sou humilde, muito humilde, ninguém é mais humilde do que eu. Vamos supor que Madre Teresa fosse assim. Vamos supor que toda a humildade de Madre Teresa tinha uma única intenção: Deus mandá-la para o céu, virar santa depois de morta, ou alguma coisa assim, egoísta. A questão é que você não pode pensar o fenômeno Madre Teresa de Calcutá só por ela e pelas intenções dela, porque há mais personagens nessa história. Há todas as pessoas que aplaudem Madre Teresa de Calcutá e aplaudem a partir do pressuposto de que os atos que ela praticava eram atos desinteressados. Porque se tivessem a convicção de que os atos eram totalmente interessados e egoístas, não aplaudiriam. Ou seja, ele muda a perspectiva. Em vez de pensar do porquê você age, é pensar que tipo de ação do outro nós estamos aplaudindo. Isso não é irrelevante. Isso não é irrelevante. Se por um lado há a perspectiva de nós sermos incapazes de ações heróicas e altruístas, por outro lado, há também toda uma evidência que de alguma forma nós acreditamos no desinteresse, no altruísmo, mas aplaudimos ações assim, por mais raras que sejam. Damos méritos a quem age assim, por mais que estejamos de alguma forma vacinados para acreditar que isso aconteça. E isso não é irrelevante. Isso não é irrelevante. Luc Ferry disse: mas se há esse espírito, se há essa esperança, ele entende que essa esperança se estrutura numa certa sacralização mesmo do humano. Nós aplaudimos não a pessoa e o desinteresse dela. Nós aplaudimos também, em certa medida, ele acredita, pelos resultados. Porque na ação dita desinteressada, ou seja, não age em função de mim mesmo, age em função do outro. É o outro que está na berlinda da valorização. Mas que outro é esse? O humano. Ele vê até algo de positivo nesses tempos em que as comunidades se esfacelaram, que tudo aquilo que marcava a nossa identidade como sujeitos e como pertencentes a um grupo, um clã, tudo aquilo que nos fazia agir em função de nós mesmos, não em função de nós mesmos, mas em função de uma grande estrutura inexistente, ele vê até como algo bom, algo que propicia que isso aconteça, que esse humanismo, esse neo-humanismo, vá lá, se instale. Como assim? É porque o humanismo, aquele humanismo que nós aprendemos a chamar de humanismo, humanismo do século XIX e de boa parte do século XX, é um humanismo que não fala de um humano genérico. É um humanismo que fala de humano a partir de um conteúdo do humano. Um conteúdo muito específico, a partir de um humano ideal. O humanismo do século XIX era a idealização de um humano. Há um sociólogo do final do século XIX, começo do século XX, que sociólogo francês, François Quételet, que resolve fazer uma experiência sobre os padrões de normalidade. Você vê criança, só que criança não perdoa quem é diferente, né? Ai do gordinho na escola, ai do narigudo, do orelhudo, o dumbo, enfim, do nanico, do muito alto, enfim, todo mundo que se diferencia por ter uma outra característica física, sem falar nas de personalidade, que se destacam, meu amigo, as crianças não perdoam. As crianças não perdoam. Ele diz assim, será que esse... Essa é a pergunta dele. Será que esse... A mesma coisa que eu percebo nas crianças, essa fúria contra a diferença, marca também, funciona pelos mesmos critérios que nós, adultos, agimos também, que nós valorizamos a normalidade e demarcamos a normalidade para uma espécie de média. Sim, porque qual o padrão para dizer quem é narigudo e quem não é? Qual padrão a criança usa? A hipótese dele é a média. Então ele resolveu fazer uma experiência com o nariz. Vou criar o nariz normal, ou pelo menos um molde em gesso do nariz normal, o nariz normal das mulheres francesas de 18 anos. Ele pegou 100 meninas francesas de 18 anos e saiu medindo os narizes. Altura, largura, área da venta, sabe? Enfim, medidas padrão. Pegou todas elas, fez uma média aritmética e molde em gesso. Eis o nariz normal, um dia apresenta no congresso. O engraçado é que se você compara aquele nariz normal com cada uma das 100 voluntárias que participaram, cedendo seus narizes à medição, você verá que nenhuma delas tem um nariz normal. Mas esse normal que se traduz na média, estranhamente, uma média que não existe e que, se comparado a ela, ninguém é normal. Caetano Veloso mesmo, de perto ninguém é normal. Nós falamos de humanismo a partir de um ideal de humano, ideal de humano que sequer, ainda que se traduza por uma média, vá lá, é a média que, cujo resultado dessa média traduzida é um humano que não existe. Eu não estou idealizando fulano, beltrano, ciclano. Eu estou idealizando um humano que não é fulano, beltrano, ciclano e que talvez não seja sequer atingível, mas que justificou ações de eliminação do não normal. Nazismo mesmo. Mengele era uma pessoa fantástica. O anjo da morte. Era médico. Fez aquele juramentozinho, né? Enfim, proteger da dor, vou curar todo mundo, enfim. Mas ao mesmo tempo fazer experiências genéticas em campo de concentração sem usar anestesia, porque convenhamos, em guerra anestesia é artigo de luxo, você vai usar, né, em campo de extermínio, que é isso, né? E no diário dele, um belo dia, ele escreve, tentando se justificar: o mundo é ruim porque tem gente de mal. Tem gente má. As pessoas são más porque são inferiores, porque não percebem a ideia do bem. É quase Platão. Se nós conseguirmos eliminar as pessoas más, o mundo se tornará bom. Até aí é a hipótese do nazismo. Mas ele diz, olha, nós estamos eliminando as pessoas más em escala industrial, matando em câmara de gás, tacando o corpo em forno crematório, ou então gastando bala, enfim, com processos industriais meio arcaicos. Mas eu pretendo, com o uso da ciência, converter geneticamente o não-ariano em ariano. E com isso, a humanidade está salva. Podemos fechar as fábricas. Sou humanista. O nazismo não foi o oposto do humanismo do século XIX. O nazismo foi a realização do projeto humanista do século XIX e XX. Desse humanismo, nós nos assustamos. Não é desse humanismo que Luc Ferry fala. Ele nos fala de um humanismo para além do ideal. De um humanismo que não se baseia propriamente no modelo. No humanismo que pressupõe exatamente o fim daquelas condições de possibilidade que criaram esse humano ideal. Que humano ideal nada mais era do que a afirmação de uma cultura em particular. Pego mulheres francesas de 18 anos e meço o nariz. Se eu tiro da França e levo para a Turquia ou para a Itália, veja, o negócio do nariz já complica muito. Se nenhuma das 100 voluntárias que cedeu o nariz à medição é propriamente, tem um nariz igual ao normal, meu amigo, na Itália a coisa piora e muito, você verá. Você verá que extrapola em quilômetros o tamanho, não é? Então, meu amigo, são aspectos culturais evidentes que você reforçava, não só no nariz físico, mas com toda a idealização do humano. Mas aquela trajetória, essa trajetória de mudança do sujeito para o indivíduo, ela não pressupôs o desaparecimento dessas instâncias culturais que se afirmam como melhores do que as outras? Veja, nós falamos de alguém que luta pela liberdade até de si para consigo mesmo. O que dirá contra a própria cultura? A cultura já não é mais aquilo que parece ser feito como um monumento para durar uma eternidade. Agora são culturas fugidias. Talvez nem haja mais cultura nesse sentido, achar modismos. Aqueles valores daquele saber que permanecem, daquele saber em que toda a nossa produção literária visa seduzir outras gerações para aqueles mesmos valores e discursos, esse é cada vez menos produzido para um número cada vez menor de leitores, para um número cada vez mais singular de pessoas interessadas nele. Ninguém quer saber da permanência. A palavra de ordem é permanência, é mutação, é velocidade. Se nós acabarmos com essas condições particularistas, culturalistas mesmo, há a possibilidade da defesa de um humano pelo humano. Humano que não se encaixe em ideais. Não se encaixe em ideais. Se não se encaixe em ideais, que humano é esse? Eu vou botar um ponto aqui e soltar para outro autor que faz um outro discurso também que é no mínimo curioso. É no mínimo curioso e ele começa discutindo a partir de um problema que, estranhamente, nós estamos discutindo hoje também, pelo menos o Estado brasileiro vem discutindo. Ele discute bioética. Bioética é uma coisa engraçada porque os filósofos não se arriscam a falar de bioética. Eu não sei se vocês já repararam isso. Procure os grandes filósofos do momento. Vê quem está escrevendo sobre bioética. Não tem. As pessoas não se arriscam muito, sabe? Quem tem dominado o debate sobre bioética são os juristas. São os juristas. É engraçado isso. Eu lembro de um outro filósofo, no caso era Gilles Deleuze, que no meio de uma entrevista disse uma vez: olha, o direito é algo tão importante que não devia ficar na mão do juiz, sabe? Devia ser algo discutido com um pouco mais de rigor, aplicado com um pouco mais de rigor. Pois essa mesma classe que acha que o direito não devia ficar na mão dos juristas é justamente alguém que abriu mão da discussão de algo que parece ser tão evidentemente do campo da ética, em favor daqueles que não acham dignos de cuidarem da lei e agora são dignos para cuidar desses valores éticos. Pois é, o que tem acontecido. Por que isso? Porque, veja, o discurso da bioética nos coloca numa fronteira de liberdade para a qual nós não estávamos muito acostumados. Toda a filosofia se construiu a partir de uma ideia de relação entre você e o que está fora de você. Você e a natureza. Você e o outro. Mas sempre esses dois personagens. Ou até você contra você. Lado A versus lado B. espírito versus corpo, razão versus afeto, versus paixões, e assim por diante. Sempre nesse jogo, nesses confrontos. Quanto à ideia de liberdade, num primeiro momento pressupunha que não havia liberdade no campo da natureza, que o mundo é ordem, é cosmos. Cosmos determinado por uma instância metafísica, ou um cosmos pelo cosmos, e você adere a essa ordem. Adere porque tem o dever moral de aderir, ou adere porque não tem outra escolha senão aderir mesmo, e assim por diante. Colonizamos o mundo da natureza. A natureza não é mais cosmos. A natureza agora está dada ao cardápio dos afetos. Eu posso manipulá-la do jeito que bem entender. E continuamos ampliando os limites da liberdade. Foi isso que vimos nos outros encontros. Ampliamos até mesmo a nós. E é aí que complica. Porque o dilema todo éramos nós nos preocupando quanto ao que faríamos com a natureza, que agora achamos que podemos dominar, que nos sentimos legitimados a dominar, porque ela não é mais cosmos, porque não fazemos parte do cosmos, dessa ordem. Não precisamos mais respeitar a ordem, nós fazemos. Os filósofos modernos foram os primeiros que encararam essa angústia. Deus controla tudo, diziam. E vem o filósofo moderno. Meu amigo, Deus, não me venha com esse papo. Ainda que Deus exista, todas essas leis que você diz ser de Deus são leis que vêm dos homens. Veja o argumento de Hobbes no Leviatã. Crer na Bíblia não é crer em Deus, porque não foi Deus que escreveu a Bíblia. Foi alguém que disse que Deus falou com ele. Portanto, acreditar ali é, em primeiro lugar, acreditar no cara que disse que Deus falou com ele. Você pode ter mil motivos para acreditar em Deus, mas para acreditar no cara que disse que Deus falou com ele, aí já muda tudo. É um pouco do espírito de boa parte dos filósofos modernos. Nem todos eram ateus, mas uma imensa parte era antirreligião. Antirreligião. Esse discurso de ordem da natureza vem da religião. O mesmo Hobbes vai dizer que a natureza não há nenhuma lei moral. Esse era ateu mesmo. Não há nenhuma lei moral que é imposta. Nenhuma! Caímos no vazio. Se antes o problema da ética era descobrir quais são as regras da lei moral, se o mundo é ordem dada por Deus, o que Deus quer? Era a pergunta. O que Deus quer de nós? O que você espera de mim? Agora, se não há mais essa lei a ser descoberta lá fora, o ponto de partida sou eu. É por isso que todos os autores modernos começam com um discurso sobre a natureza humana. É o primeiro passo para conhecer. Tem-me visto o homem ser o que é, agir como age, pensar como pensa. Uma série de consequências se impõem. Maquiavel fez isso com a política, Hobbes fez isso com a moral e depois com a política, Hume fez isso para restabelecer as bases da ciência, e assim vai. O ponto de partida somos sempre nós, a natureza humana. Agora que eu tenho a certeza do que sou, eu tenho um ponto de partida na estabilidade de quem eu sou, posso dar o passo seguinte em direção a outras certezas. Mas quando a ciência e a tecnologia avançaram sobre a natureza humana, veja, até hoje nós estamos discutindo por aí se existe ou não uma natureza humana. Nos Estados Unidos, os americanos são fantásticos nessa hora. Nos Estados Unidos há um julgamento muito curioso na Flórida. Sujeito mata outro. Numa semana do julgamento, uma universidade americana qualquer, não sei qual, um dos professores publica um artigo na revista Science, um estudo sobre neurociência, dizendo: consegui identificar o gene responsável pela violência. Com estudos feitos com presos. Achei uma combinação genética que era comum a todos eles, só presos violentos, só gente assim, sabe? Qual é teu apelido? Coisa ruim, é você mesmo, dá sangue aí e tal. Enfim, aqueles assim escolhidos a dedo, que cometeram crimes com especial crueldade. E ele afirma no artigo ter isolado o gene responsável pela violência. O que o advogado pede? Eu quero que faça exame de sangue no meu cliente. Eu quero que verifique se ele tem esse gene. Porque se ele tiver, veja, nossa estrutura de punir, nosso discurso ético da punição pressupõe liberdade. Pressupõe que você poderia ter agido de outra forma que não da forma que agiu. Mas, se você só matou porque a natureza já lhe condicionou desde o nascimento a matar. Ou seja, você matou como o sol poderia ter matado? Você matou sem a escolha de não matar, porque não houve, não havia essa liberdade possível? Então você também não pode ser condenado por nada, nem por esse júri. O juiz negou o exame. Vai fazer exame coisa nenhuma. Não tem previsão. Vou recorrer, recorra. Eu não quero me arriscar a resposta, foi o que o juiz disse. Eu não quero correr o risco da resposta. Alegou a falta de bases científicas, porque mesmo a comunidade científica reagiu também. Não, você fez a experiência, só conseguiu isolar uma, e daí garantir que ele é o responsável, aí é outra história. E se o sistema penal só pune socialmente as pessoas? Aquela história de que é só pobre e preto que vai para a prisão. Então você pega pessoas que têm mais ou menos o mesmo estereótipo, o mesmo biotipo, só latino e negro americano. E aí você descobre um gene que é comum a latino e negro. E aí diz que isso é a causa da violência. Tem que ter certeza de que esse gene, ainda que esteja em todos os violentos e não esteja encontrado em pessoas não violentas, que ele haja dessa forma. O juiz não quis nem abrir a dúvida. Nem abrir a dúvida. É um medo que nós temos. É um medo. A ficção científica nasceu com Mary Shelley, Frankenstein. O médico que diz: quero lutar contra a morte, eu quero acabar com a morte. Mas a morte é o sinal derradeiro de vida, é o sinal derradeiro dessa ordem, desse ciclo entrópico do mundo. Agora é o homem da ciência que avança sobre esse campo, sobre essa ordem, querendo transformá-la a seu bel sabor. Isso nos aterroriza, isso nos assusta, isso nos espanta. Não sabemos como lidar com isso. Já foi difícil reconstruir as regras para dizer o que é certo e o que é errado quanto à intervenção na natureza. Agora, e quanto a nós mesmos? Porque nós éramos a base. Nós julgávamos os comportamentos, as ações, a partir de uma ideia que fazíamos do humano. Vou dar um exemplo muito cretino para isso. A menina tadinha, ela é adestrada desde a infância para acreditar em príncipe encantado. É corneada pela melhor amiga, que obviamente é a bruxa, né? Porque na história tem que ter um papel para... É a bruxa malvada, invejosa, da Branca de Neve, que levou a maçã. Aí, mas as amigas, sabe? Ela e a ex-melhor amiga frequentam o mesmo colégio, então elas se encontram. Frequentam o mesmo círculo de amigos. Quando se encontra, ela diz: vagabunda, falsa, não acreditei em você. Como é que você pode fazer isso comigo? Tinha que ser com ele. E como a amiga Ricardona se defende? Ela diz: amiga, foi mais forte do que eu. É uma... Foi mais forte. A gente não escolhe de quem a gente gosta. O destino. Uma produz o discurso para a amiga e para o círculo de amigos, querendo ganhar adesão à sua cornidão, dizendo: ela podia ter escolhido outro carinha e foi ficar com o meu. Qual é? E a outra se defende dizendo: eu não tinha escolha, porque a gente não escolhe de quem gosta. No discurso das duas, o pressuposto para punir ou não punir, a medida da punição, toda dependendo de o quanto você é livre com relação a si mesmo. Quanto mais livre, mais responsável. Quanto menos livre, menos responsável. Pois bem, mas a discussão sobre a própria liberdade, sobre a própria possibilidade de liberdade de nós para conosco, eram discussões que, apesar de não resolvidas até hoje, não sabemos qual é o limite entre natureza e cultura. Não sabemos até que ponto você é o produto de toda uma série de afetações sociais e até que ponto você é um produto da natureza genética. Ninguém sabe a resposta. E antes de respondermos isso, nós já sabemos que, caso haja uma natureza, ela já não é mais tão natureza assim, porque nós podemos artificializá-la. Corre o risco de, no dia em que conseguimos demarcar a fronteira entre natureza e cultura, a natureza também desaparecer, porque nós temos técnicas para eliminá-la. Veja como isso é assustador. Esse é o dilema. É muito fácil você aplicar um código ou punir a partir de uma lógica de punição. O problema é quando você pensa a própria lógica. Filósofos ficaram sem resposta. Porque a base primeira, o homem, também se dissolve. O homem que é o sujeito. Sujeito que dá um norte, uma singularidade qualquer para julgar, um critério qualquer. Um critério de certeza. Ele já não é mais certo. Já não é mais certo. Por que os juristas? Em primeiro lugar, porque alguém tem que decidir. Qual é, não é assim? Não tem. Alguém será demandado para decidir. Mas o discurso dos juristas sobre bioética é, à luz da filosofia, risível. É risível porque ele é frágil. Ele é impositivo. Ele não se justifica. Ele impõe um resultado. Falta rigor aos olhos do filósofo. Mas se o filósofo fala desse discurso, só tem a dizer isso. O quanto é pouco rigoroso. É um discurso que só o destrói. Sem ter necessariamente algo mais concreto e mais rigoroso para propor no lugar. É crise mesmo. É crise. O departamento está em crise, meus amigos. O de filosofia. Já o de direito não. Tem resposta para tudo. Mas sob a condição de falta de rigor. Uma coisa curiosa é que dei aula numa pós-graduação em que o público era composto de juízes do trabalho. E era engraçado, porque depois da terceira semana de aula, uma juíza chega para mim e diz assim: professor, não consigo mais decidir. Eu falei: como é que é? Quanto mais eu estudo, mais fica difícil decidir. Eu achava que as pessoas no curso de Direito tinham uma certa aversão à filosofia porque pensavam assim: isso é uma daquelas perfumarias que vem no começo do curso e que não interessa muito. O curso começa mesmo depois que todas as matérias vêm com o nome Direito na frente. Direito Civil, Direito Penal, Direito Judicial. Aí é que vem o interessante. Até lá é aquecimento, é preliminar. O que interessa mesmo vem depois. Mas é pior do que isso. Não é simplesmente a indiferença que leva ele a dizer: não gosto dessa matéria. Não é simplesmente algo que não acrescenta. É algo que atrapalha. É muito pior. É muito pior. Não é? A condição para você ser um bom juiz é, de certa forma, se alienar de um certo grau de rigor, porque não há mais uma unanimidade nesses tempos de ética em dolor dos dias atuais, da falta de metafísica e agora de falta de sujeito que tem um ponto de partida e tem pelo menos aquela ilusão de solidez de todo discurso que vise impor a outro qualquer regra, qualquer uma. Ele constrói fantasias de rigor e elas funcionam dentro do campo, porque as pessoas comungam do mesmo referencial. E para quem não é do direito, aceita, porque ninguém entende aquele papo mesmo, então está tudo certo. Você é um não iniciado, então o que eu disser aqui está valendo. Não é? E os filósofos deixam. Porque não tem nada melhor mesmo para propor no lugar. Habermas é um dos poucos filósofos que resolve encarar esse problema e percebe isso. Ele percebe e diz: olha, as discussões sobre bioética, veja, o problema da bioética está no que diz respeito à própria natureza humana, porque ela tornou-se manipulável. Ele, em primeiro lugar, faz um diagnóstico. Veja só que coisa curiosa. Há uma reação social, uma reação institucional a determinadas práticas de intervenção do homem sobre si mesmo. Aborto, por exemplo. Célula-tronco, por exemplo. Mas há outras tantas formas de intervenção que ninguém dá a menor bola. E pode ser tão ou mais perigoso quanto as outras. Ele dá um exemplo. É possível hoje, a partir do 8º dia após a fecundação de um óvulo, você fazer um exame, um escaneamento genético naquele embrião de 8 dias e descobrir se ele possui alguma doença genética ou não, de uma lista imensa de doenças genéticas. Assim, você fertiliza 8 óvulos e seleciona geneticamente qual dos óvulos implantará. E esse aqui não, esse vai nascer com pereba. E exclui. E Habermas pergunta: isso não é eugenia? Não é aquela eugenia positiva de vou vou alterar a raça genética e todos os homens terão a cara do Gianecchini e todas as mulheres Gisele Bündchen. Não é essa eugenia positiva de transformar. É eugenia de simplesmente negativa. Vamos eliminar o que eu acho que não presta. Mas quando eu elimino o que não presta, eu não estou valorando o humano. Isso é praticado de forma rotineira e ninguém chia. Ninguém levanta a bandeira. E Habermas começa a se perguntar: vem cá, vocês estão defendendo mesmo o humano? E ele começa a ver como o debate foi construído. Porque o debate começou com o aborto. Ele diz que isso é um problema. Porque as pessoas comparam todos os outros debates sobre bioética com o aborto. E qual o problema do aborto? É, de um lado, a igreja dizendo: embrião tem vida, espermatozoide entrou ali e tem vida, é gente. E se é gente, tem direito à vida. E do outro lado, quem é a favor, não é, de aborto e etc., não é gente, porque ainda leva um tempo, não tem. Ou seja, eles não estão discutindo se pode ou não abortar. Eles não estão discutindo o limite de intervenção da natureza, não estão discutindo o humano. Eles estão discutindo se embrião é gente ou não, é diferente. Pressupondo atrelar ao direito dos indivíduos, portanto, ampliar o limite do direito do indivíduo ao embrião, na expectativa de que o direito dos indivíduos já dê resposta a tudo. Ele diz: olha, o problema não está no direito do indivíduo, está em criar um direito que não seja do indivíduo. Esse é o problema. É diferente você pautar o debate pelo problema de: eu quero deixar de herança para as futuras gerações um código genético inalterável. Eu quero deixar de herança para as futuras gerações doenças genéticas inalteráveis. Por que não? Eu quero deixar para as futuras gerações a liberdade do código genético ir se construindo nessa mutação alucinada que a gente aprendeu a chamar de evolução. Não quero ser o legislador da evolução. E acho que os futuros humanos têm esse direito. O futuro humano não é o indivíduo, não é o... é talvez o nada, é o sei lá quem, é algo inexistente. É um direito do qual você jamais poderá usufruir. Eu fico pensando que defender direito das futuras gerações é mais fácil para quem tem filho do que para quem não tem. Quem tem filho já está olhando o filho nessa hora. É, meu filho realmente tem que ter um ambiente para ele, não é? O meu neto tem que ter um lugar para ele. Porque se tem filho, deve ter neto daqui a pouco. Você já está calculando. Já vê o moleque chegando tarde demais em casa e imaginando: isso não vai dar certo, não é? Agora, para quem não tem, quer dizer, como mobilizar essas pessoas que não pelo afeto, que não pelo egoísmo, a gerar como resultado uma ética que também não seja baseada no egoísmo, como no caso da empresa? Mesmo os discursos bem intencionados, veja, eu não sei qual é essa ONG que defende o meio ambiente, eu não sei qual, que está com uma campanha agora na TV, em que o cara serra uma árvore e começa a gerar uma reação em cadeia, um desenhozinho muito animado, com uma musiquinha legal, e que no final a árvore cai na cabeça do sujeito. E o papo é: o mal que você faz para o meio ambiente volta para você. É uma linha que tenta fazer um apelo a você para respeitar o meio ambiente, mas não pelo meio ambiente. Respeitar o meio ambiente porque você vai se dar mal. Então o valor-chave é você, não é o meio ambiente. É a mesma coisa do humano. Se você tem direito à vida, o embrião também tem, mas eu quero falar do dia do embrião sem eu. Sem o meu direito, para além do meu direito, independente do meu direito. Ele diz: nós temos que aprender a pensar em valores sem nós mesmos. Sem nós mesmos. E a pergunta é: há essa possibilidade? Nós temos como? E o Ferreira acha que sim. Porque essa sacralização do humano, a divinização do humano, é justamente uma tentativa de construção desse humano para além do eu. O valorizar o humano que não eu. O humano pelo humano. Eu tenho grandes diagnósticos para mostrar? Perguntará Luferi, e ele mesmo responderá: não. A única coisa que eu tenho é uma esperança. Em função da reação das pessoas que aplaudem. Que aplaudem atos desinteressados. E que não aplaudiriam se tivessem a certeza do interesse, a certeza do egoísmo. Então há um altruísmo possível. Ele calcula ser possível nesse humano que substituirá um humano ideal, um regionalismo. É aí que temos que atacar. Já Habermas diz, olha, eu acho que a única hipótese é mesmo quando o cal aperta no dedo de cada um. Esse altruísmo, ele só aparece a partir de um determinado constrangimento. É só quando você não tem mesmo a liberdade para ser egoísta. Que é algo que ocorre o tempo todo. O tempo todo. Nós temos estruturas sociais que nos fazem, ao agir no dia a dia, por mais egoístas que sejamos, por mais egoístas que a nossa condição, vá lá, pós-moderna de existir nos faça, ainda assim, nós abrimos mão dessa nossa potência egoísta em vários momentos do nosso dia a dia. Liquidação na loja, mulheres da sala. O último vestido que você adorou no seu tamanho. Lá está ele, reluzente. Embaixo da placa de liquidação. Queima total. É agora ou nunca. Lá vai você. Trilha sonora. E quem vem do outro lado? Lembra daquela melhor amiga da infância? Meu amigo, na mira do mesmo vestido. E aí você para e pensa assim, nossa, vamos chegar ao mesmo tempo e eu não vou brigar com ela de novo por causa do vestido. Deixe ela. Você abre mão. Abre mão porque você acha que perderia mais se fosse lutar no tapa pelo vestido. Porque mais que você não veja, não sabe, no seu campo de visão mais ninguém conhecido, você pensa, o olhar do desconhecido já me será desagradável, sabe, se me flagrar brigando, baixando o nível, dirá você. Em nome do nível a ser mantido, diante daquela massa de desconhecidos, você resolve abrir mão. Autoaltruísta, não do altruísmo puro, não é heróico, não é heróico esse altruísmo. Não é aquele heroísmo que se exigia antigamente, se aplaudia. É estratégico. É estratégico. Mas ainda assim é um abrir mão. Então que talvez a ética seja lançada nesse campo das estratégias. Nesse campo desse agir, que para cumprir uma obrigação do sindicato, como eu já disse, filósofo é obrigado a citar filósofo, de preferência grego. É uma prudência aristotélica. Um agir prudente, que requer um certo conhecimento das coisas, que requer também um certo cálculo sobre a sua potência de agir, um cálculo estratégico. E talvez esse cálculo estratégico nós possamos, ao pensá-lo não na esfera do indivíduo, mas numa macroesfera, na estrutura social, talvez poderá sair daí, no mínimo, a descrição de uma dinâmica da possibilidade de construção de valores morais nesse reino de indivíduos. Valores morais que não sejam mais ações como aquelas do puro egoísmo. Que também não sejam ações heróicas. É o que nos restou. Mas ações nas quais pode ser possível reconstruir uma ética. Não mais a ética ligada à ideia do código, da lei, de princípios inatacáveis, inalienáveis, inalteráveis, assim, um monte de... mas a partir da prudência, a partir da ideia de um homem que será reconhecido como virtuoso pela prudência que tiver nessa interação com os outros. É algo que veremos. Como reencontrar o limite? Como reencontrar o norte? Como reencontrar o significado, ou melhor, como encontrar um significado próximo da ideia do que Kant chamava de dignidade para as coisas que não somos nós, para aquelas que dizemos ser tão importantes, cuja defesa nos parece tão importante: natureza, nós mesmos, humanidade. A ideia de dignidade para Kant é muito curiosa, porque Kant partiu do pressuposto materialista de que as coisas do mundo não têm sentido e valor nelas mesmas. Se eu olho a garrafa d'água e digo, essa garrafa é bonita, a beleza da garrafa não é um atributo inerente à garrafa. Não faz parte da natureza da garrafa. A beleza da garrafa está nos meus olhos. Sou eu que atribuo. O homem faz isso com tudo. Ele é o atribuidor de valor. Mas na medida em que ele é o atribuidor de sentido e valor, ele tem uma limitação no desempenho dessa tarefa, que é o de atribuir sentido e valor para ele mesmo. Ele reproduz um raciocínio de Platão, quando Platão queria falar da alma que pode tornar-se virtuosa. Porque o primeiro passo para tornar-se virtuoso é conhecer a si mesmo. Mas conhecer a si mesmo significa o seu espírito conhecer a si mesmo. Aquilo que em você pensa, ser capaz de pensar com clareza a si mesmo. Mas há uma contradição aí, porque o nosso espírito ele parece munido, muito bem armado, para conhecer as coisas fora dele. Mas muito pouco armado e equipado para conhecer a si mesmo. E um interlocutor no diálogo diz, como assim, Platão? Que nem o olho. O olho é aquilo que nós temos que nos permite ver as coisas. Mas o olho, estranhamente, esse olho que pode ver tudo, não pode ver a si mesmo. Salvo no espelho. Mas no espelho o que o olho vê não é a si mesmo, é uma imagem de si mesmo. Então a forma da alma conhecer a si mesma é se espelhando no outro. É o que ele dizia. Olha o comportamento dos outros. Porque pelo comportamento dos outros você começa a tentar entender você mesmo. Algo do tipo, será que eu no lugar dele faria isso? E você vai se reconhecendo nos outros, porque em você mesmo você não acessa. É como se no jogo de valores acontecesse a mesma coisa. Você fosse capaz de carimbar sentido e valor em tudo, menos no próprio carimbo que é você, menos para você mesmo. Aí diz, as coisas têm valor, valor que é atribuído, mas o homem não. O homem tem dignidade. Foi a palavra que ele encontrou para colocar a ideia do humano, a ideia do valorador, para além do jogo de atribuição de valores. O homem tem dignidade. E essa expressão dignidade, que no campo jurídico virou dignidade da pessoa humana. Talvez alguma tradução dessa, human being. Um professor me disse, um professor que gostava de descobrir a origem dessas expressões, disse que vem da Revolução Francesa. Essa coisa de pessoa humana. Porque falando o homem, as feministas podiam chiado, tipo, e as mulheres, não, então pessoa, não. A pessoa humana, e assim vai. Dignidade da pessoa humana. E não valor da pessoa humana. A ideia de dignidade já é essa mesma ideia kantiana de que não há valor, não está no mercado das trocas. Que é o oposto do que Marx escrevia, por exemplo, quando falava na fetichização do real. Nesse mundo marcado pelo capital, tudo é objeto de troca. Até você mesmo. Porque você se coloca no mercado de trabalho como mais um bem à venda. E se oferece como produto. Veja o meu currículo que lindo, tem capinha. Veja as minhas habilidades, ainda bota a pretensão salarial, como se fosse etiqueta. Olha o preço. Por mês o custo é esse. Quer alugar? Puxa até seu saco se quiser. Você perde a dignidade porque se transforma em coisa vendável. Coisa que agora tem que ser alterada para estar ao sabor do mercado. É o homem sem dignidade, esse homem do trabalho. Quem até percebeu isso, talvez de uma forma mais curiosa, que Marx foi o genro dele, Paul Lafargue. Escreveu um livro chamado Direito à Preguiça. Acho que Direito ao Ócio seria até uma tradução melhorzinha, mas enfim, Direito à Preguiça. Porque ele falava não para Marx, mas falava para o movimento operário, né? Porque na prática as ideias marxistas se traduziram em lutas por redução da jornada de trabalho, para uma regulamentação do trabalho. E o Paul Lafargue dizendo, mas vocês estão lutando para regulamentar o trabalho? É para ao invés de trabalhar 12, trabalhar 8? Tem que lutar pelo não trabalho, meu amigo! Mas que... Tem que lutar pelo direito à vadiagem, à vagabundagem! Porque você tem que lutar pela ideia de que você tem dignidade independente de trabalhar ou não. Não como é esse mundo triste em que você é valorizado pelo seu grau de inserção no mercado de trabalho. Você até já se apresenta como sujeito trazendo seu currículo embaixo do braço. Prazer, sou o Júlio, professor. Você entra nas lojas, sabe, nas empresas? Pois não, sou quem é? Fulano. Sou de onde? Eu falei, nasci em Vitória, mas saí de lá muito novo. Não, só é de que empresa? Eu falei, eu estou à venda, se eu quiser. Que se você não for de lugar nenhum, meu amigo, nem te atendem. Você não passa do guichê. Você se apresenta já como trabalhador e não como humano. Então, acho que você já perdeu sua dignidade há muito tempo, é uma questão de valor. E pior do que isso, se nós mesmos já não temos a tal dignidade, como construir a dignidade de outra coisa? Das árvores, da natureza, das águas, das baleias, do mico-leão dourado, da centopeia, do rabo coxo, da... não sabe? Da humanidade, da espécie. Você que odeia o seu vizinho, da espécie. O vizinho nessa também, aquele cara, minha sogra também entra na jogada. Sabe? Na amiga do colégio, aquela vagabunda. Sabe, parece ser muito distante, mas é essa a ideia para a qual se apela aqui. Agora veja as hipóteses de como construir esse tipo de coisa. Como construir? A primeira delas, a resposta que nos dá é Habermas. Habermas dirá, e para entender um pouco melhor o que ele propõe, vou dar um passo atrás. Vou pegar um livro bem antigo dele, um dos primeiros, não é? Um negócio chamado Teoria do Agir Comunicativo. É um mini tratado de moral. E engraçado é que Habermas escreve no momento em que a expressão da moda no campo da filosofia é falar em virada linguística. Enquanto você ficava um tempão procurando a substância das coisas, um ser, um valor inerente e tal, Habermas produz uma época em que a filosofia diz que os valores são construídos. E se são construídos? São construídos discursivamente. A questão agora é entender como nós construímos esses sentidos e valores das coisas. Voltando atrás, a água não tem sentido e valor. Mas o fato é que nós já temos uma forma comum de julgar, uma forma comum de atribuir sentido e valor às coisas. Como essa forma comum tornou-se comum? Só pode ter surgido da cabeça de alguém um dia. Alguém que conseguiu ser ouvido quanto ao seu critério de valoração e de atribuição de sentido. E algum sistema que permitisse que isso se disseminasse, de alguma forma. E assim com tudo. A beleza, até onde você pode agir ou não, o valor das pessoas, nesse mundo em que as pessoas têm valor, e assim por diante. E Habermas diz, olha, todo mundo que tentou encontrar no conteúdo do discurso, porque a primeira tentativa foi essa, o conteúdo do discurso moral. Eu vou dar um exemplo aqui, me desculpem as pessoas do campo jurídico, mas eu tenho uma certa mania de talvez porque eu conheça mais do que devia, ócios do ofício. Então você pega livros e eles vão descrevendo discursos morais. E descrevem da seguinte forma, como se houvesse uma evolução. Uma evolução tal em que o direito caminha, o direito melhora com o tempo, a partir da descoberta de grandes juristas, que descobrem uma ideia que já estava lá. E que quando essa ideia que já estava aí no mundo, em algum lugar, sei lá onde, é trazida à tona pelo grande jurista, todas as outras se mostram como claramente arcaicas, o direito evolui, ultrapassando o direito antigo. É tudo descrito desse jeito. Antigamente era assim, em Roma, porque adoram citar romano, sabe? Na filosofia tem que citar grego, no direito é romano. Porque em Roma era assim, mas aí no Império Carolíngio era assado. Colombo, quando veio para as Américas, trouxe um código embaixo do braço e era assim. Depois, nas ordenações, aí vai, sabe aquela história, como se fosse a história das leis? Aí mostra o embate e diz assim, até quando o grande jurista fulano de tal disse isso. E aí tudo mudou. dá a impressão de que nós estávamos esse tempo todo ao longo da história tateando cegamente e não conseguimos descobrir qual é o melhor conteúdo do comando moral a ser ditado para os outros. Mas com a cabeça iluminada conseguiu perceber, e cabeça iluminada que será suplantada por outra, e por outra, e por outra, e assim estaremos sempre evoluindo. É assim que o campo constrói o seu próprio discurso. E é assim que a filosofia começa também a trabalhar. Vamos trabalhar nesse conteúdo, nesse ato de descoberta do bom conteúdo. Descobriremos a estrutura lógica do discurso. Não pode ser contraditório, não, enfim. Aí vem errado, mas ele diz, meu amigo, vocês estão procurando o lugar errado. Não é no conteúdo. Porque o conteúdo dos discursos também é um objeto de valoração. Quem disse que o discurso, só porque nós falamos em guinada linguística, que as coisas não têm sentido e valor, que são construídas discursivamente, que o discurso já não seja o próprio objeto a ser valorado? Porque é isso que você faz quando diz esse discurso é bom e esse é ruim. Você também está atribuindo valor a ele, ele tornou-se o seu objeto, também de um jogo discursivo sobre ele mesmo. Então não é no conteúdo que a gente tem que pensar, é nas condições dele. Nas condições. Mas o que? Como? Que tipo de condições? Me diga, Habermas! Habermas é alguém que acredita na possibilidade, acredita nessa oposição no homem entre razão e desrazão. Razão e afetos, vá lá. Ele acredita nisso. Ele segue a mesma linha que historicamente coloca os afetos, as paixões do lado do mal e a razão do lado do bem. Ele diz, olha, o problema é que todos esses discursos com conteúdo que alguns dizem ser morais e outros dizem ser exatamente o oposto, são julgados morais ou imorais a partir dos particularismos de determinada cultura. Coisas que em determinada cultura você julga são absurdo, a nossa julga ser fantástico. Sinal de que você não está julgando por um critério universalista de julgamento. Está julgando por um critério particularista, que são as afetações da sua cultura. Julga muito mais por simpatia e estranheza. Simpatias e estranhezas que são afetos. Afetos gerados em função da semelhança ou dissemelhança com aquilo que você já aprendeu, do que propriamente com essa disposição de decifrar o mundo, típica da razão. Ora, eu quero criar um sistema em que seja mais fácil essa atitude desinteressada, desapaixonada, prevalecer numa discussão do que o seu oposto. Porque se o homem é capaz, se o homem é marcado por essa oposição, então tudo bem, os afetos prevalecerão mil vezes, mas é possível, ainda que por hipótese, ainda que utópico, mas é possível que uma razão prevaleça, que critérios racionais prevaleçam sobre não racionais. Para explicar um pouco melhor onde ele quer chegar, vou citar um exemplo. Exemplo que ele mesmo dá. O problema é que ele escreveu um livro e o exemplo veio 15 anos depois, mas tudo bem. Depois de 15 anos as pessoas entenderam melhor. O exemplo vale mais que o livro. Nós tínhamos um critério para validar as leis morais. No campo político, dirá ele, que é o critério weberiano, baseado na vontade da maioria. Se a maioria das pessoas delibera que determinada coisa é boa, então é boa. A voz do povo é a voz de Deus, é quase isso. Então pensa no nazismo, diz Habermas. Os nazistas foram eleitos, cara. Eleitos em 1929. Não chegaram ao poder com um golpe de Estado. E mesmo depois que chegam eleitos, dão um golpe, tudo bem, mas continua com apoio, um apoio tal que ainda que não houvesse o golpe, em termos de legitimidade weberiana, é plena. É plena. Mesmo depois que a guerra começa, a aceitação ainda é altíssima. Altíssima. Mesmo depois que começa com a solução final e prendendo todo mundo, continua alta. Beira o consenso. Aí Habermas chega e diz, tudo bem, o que os judeus acham disso? Dessa legitimidade aí? Você perguntou para eles? Levou em conta? Porque essa história de é o que é legítimo, já tinha excluído meio mundo. Fazendo outra comparação tosca, imagine você numa reunião da Força Jovem do Vasco. E faça a seguinte proposição como lema da bandeira nova que estamos fazendo: flamenguista bom é flamenguista morto, enterrado em pé para não ocupar espaço. A chance das pessoas acharem isso sensato na reunião da Força Jovem é imensa. Só tem vascaíno fanático ali dentro. Agora proponha a mesma coisa na reunião da Raça Fla. Você não vai nem acabar de propor, você vai ser espancado antes de terminar de expor a sua ideia. Assim que falar a palavra Vasco, é provável que você... Claro, claro. Porque... Nada mais diferente do que um igual. Olha, ou seja, é um campo afetado. É a mesma coisa, é fácil chegar à unanimidade e dizer que é legítimo porque todo mundo concorda, se você já excluiu antes de perguntar todo mundo que não concordaria. Ora bolas. Ele chega uma regra, uma lógica para julgar os discursos morais. Não propriamente para encontrar, sabe, na ideia de que existe uma moral a ser encontrada por um ato de genialidade, nada disso. Algo que me permita julgar. Como foi produzido esse discurso? Quando você produziu, você levou em conta o fator todos? Ou seja, você deu de fato direito real de manifestação a todos? Porque quanto mais gente puder ter participado das relações de poder que fizeram valer esse princípio como o ponto de vista, o critério comungado de atribuição de sentido e valor, mais justificável ele será. Quanto mais democrático o processo, traduzindo em miúdos, mais se legitima esse valor criado. Então veja, se você tem uma sociedade em que o ambiente de produção dos valores é democrático, democrático no sentido da dialogia, dialogia que pressupõe algo muito difícil de você conseguir. Dialogia que pressupõe, veja, dialogia pressupõe boa vontade entre as pessoas. Outro dia eu passo na universidade em frente à biblioteca e tinha um casal discutindo. Tadinho, namoradinho, sabe? Coisa linda. O namoro estava acabando, triste. Aí, ele dizia... Eu peguei no meio a conversa, sabe? E ele dizia assim, com um olhar furioso: o carro quebrou. Ela dizia: mas por que você não foi lá me pegar? E ele dizia: o carro quebrou. Ela: mas por que você não foi lá me pegar? O carro quebrou. Mas por que não... Não saía disso. Quem olha de longe pode até achar que é um diálogo, mas não é, são dois monólogos. Porque um está falando, o outro não está ouvindo. Diálogo não, diálogo pressupõe essa boa vontade de ouvir o outro. Não só pressupõe a autoridade de falar, de sentir-se realmente livre para falar aquilo que pensa, mas que haja do outro lado outro disposto mesmo a ouvi-lo, e mais, com a boa vontade de deixar-se eventualmente ser convencido. Nem todo mundo entra num debate para dialogar. Tem gente que entra para vencer. Então, pressupõe, nesse aspecto democracia, essa boa vontade. Eu não estou encaixando, é um islâmico. Um islâmico diria: eu não estou encaixando, é o Ocidente. Não é? Sistemas em que há uma imposição institucional de valores, em que já exclui a liberdade de expressão, por exemplo, de livre manifestação, de crítica, não dá para ser chamado de democrático. Adams está criando um modelo ideal, tão ideal quanto outros idealismos por aí. E o engraçado é que os exemplos sempre vêm do Islã, para perguntar, mas e o caso e tal? Uma vez perguntaram num debate para ele, ele falava de direitos, né? Porque nessa medida, o moral, o ético, viria desse consenso social. Eu não sei qual é de antemão, mas o que eu sei é que eu devo garantir as condições de possibilidade para que a sociedade se autorregulamente nesse sentido, mas se autorregulamente de forma democrática. Quanto mais aberto for o debate, quanto mais, mais qualitativo será. Porque aí, quanto mais gente participar, o seu irracionalismo será denunciado pelo meu racionalismo. E assim a tendência é que prevaleça a razão. Apostando que, alá Carlos Drummond de Andrade, né? Amar verbo intransitivo, que as paixões são absolutas. As paixões não cedem, mas a razão cede. A razão é sinônimo de aquilo que nos leva ao entendimento. Aquilo que pode gerar entre nós o entendimento. Então, se há boa vontade do entendimento, essa razão prevalece, e não o seu oposto. Aí alguém levanta o braço e diz assim: mas e o caso da menina islâmica? Que o baile debutante dela é ter o clitóris estipado. Enfim, isso aí é que é o... né, deixa de ser mocinha e vira mulher quando faz isso. E ela quer. E os pais querem. E se não for lá, ela vai chiar. Como é que fica? Resposta dada por ele num congresso. Olha, minha tese toda se baseia em pessoas que são capazes de abrir mão de todos os seus critérios não racionais de conduta. Isso não é um caso. As pessoas não estão abrindo mão de um critério racional. Aí a pergunta que podiam ter feito em seguida: mas o que é um critério racional que eu ainda não entendi, Habermas? Essa é a pergunta que fiquei aberta. Se você pensar razão como Hume, razão é aquilo que torna associados os nossos afetos, em que não há autonomia entre o racional e o afetivo, de que na verdade os dois conspiram para construir o seu entendimento, os seus discursos. Se você tem essa visão de homem, então essa razão de Habermas não existe. Mas ainda que não existe, dirá ele, vamos pôr uma hipótese, que essa razão absoluta não exista. Que esse referencial não singularista, não particularista da cultura, ainda é um referencial, ainda que utópico, mais interessante do que outro, isso para ele parece ser. Tem outro autor que na filosofia nem faz tanto sucesso. Mas pelo menos quem é do direito, na área da filosofia do direito, ele é um cara que escreve com... é uma produção interessante, chama Carlos Santiago Nino. Ele escreve um livro chamado Ética e Direitos Humanos, que é aproximar os dois discursos. Aí ele chega e diz assim, em determinado momento: olha, eu sei que não existe esse... tudo bem, não existe essa razão universal. Tudo bem, tudo que eu chamo de racional é só a adesão àquilo com o qual eu já estou acostumado. Vou dizer mais do que isso: é eurocentrismo. É a cultura europeia ocidental que eu chamo de razão. E qualquer um que passou da Índia, meu amigo, já é bárbaro. É outro, é irracional, é animalesco. Ainda que seja isso, é antropocentrismo? É eurocentrismo? Mas, meu amigo, eu prefiro o meu antropocentrismo, o meu eurocentrismo, do que o dele. Orientocentrismo, sei lá que nome eu vou dar para isso. Então, é um jogo geopolítico de afirmação do seu modo de viver. Claro, repito, ele está na perspectiva do direito. E direito tem um probleminha, tem que decidir. Ele sai por opção cínica. Eu sei que não existem valores universais. Eu sei que os valores do eurocentrismo não são universais. Mas nós temos que agir como se fossem. Temos que aplicá-los como se fossem. Temos que inquestioná-los no ato de usar como critério de julgamento como se fossem. Eu sei que o humano não tem essa dignidade que Kant queria. Mas eu tenho que, ainda que seja por cinismo, agir como se tivesse. E aplicar como se tivesse. Porque senão, estamos perdidos. Estamos sem referencial. A filosofia do século XX toda foi filosofia anti-Estado, anti-sociedade em boa medida, anti-metafísica. Foi a destrutiva. Porque recebeu um sinal verde dado pelo trauma do nazismo para destruir esses grandes monopólios da verdade, do saber. Só que você tem uma leva de filósofos hoje que começa a dizer: peraí, não vamos destruir tudo, não. Agora que está tudo destruído, no meio desses escombros de razão, de verdade, de metafísica, de religião, de Estado, de sociedade, de ética, é preciso perceber que nós precisamos de um referencial. Ainda que seja de pau a pique, ainda que seja frágil, ainda que seja cínico, é melhor do que simplesmente o niilismo. Uma alternativa melhor que o niilismo. É por isso que no campo da bioética muitos filósofos preferem o silêncio. É uma impostura? É. Mas é melhor a impostura jurídica do que o nada. Do que o nada. Que precisamos. Quer ver um detalhe curioso? A lei brasileira sobre meio ambiente parte do pressuposto da negociação de valores. Ela enuncia princípios, mas que em última instância não querem dizer nada. O conteúdo desses princípios fica por conta de um sistema de negociação que envolve o meio ambiente, que leva em conta as pessoas que participam do processo. É engraçado isso. É o mesmo sistema habermasiano, o mesmo que ele propõe. Uma vez eu participei de um seminário que era para ter briga. Sabe o que você já monta a mesa para as pessoas se matarem ali? Então do lado tem um advogado da Eletrobras, discutindo meio ambiente. Do outro lado tem um cara do Greenpeace. E eu no meio. Um colete, a prova de balas, mas enfim, tô ali, né? Calma aí, gente, calma aí. Aí, chega o cara, e o engraçado é que o discurso dos dois era muito parecido. O advogado da Eletrobras chegava e dizia: olha, o critério para dizer o que é dano ambiental e o que não é, é o interesse social. É o interesse. O interesse público. Qual é o interesse público? Produzir energia, porque nós precisamos de energia para viver. A gente precisa de energia para ver Faustão domingo. A gente precisa de energia para um monte de coisa. Ora, quando constrói sua hidrelétrica, tudo bem, o ecossistema inteiro fica embaixo d'água. Agora, é para produzir energia. É diferente do cara que corta uma árvore para fazer carvão e churrasco. Churrasco não é interesse público, mas hidrelétrica. E usava a frase lá, Arnaldo César Coelho, não, Ronaldo César Coelho, enfim, confundo os irmãos. A regra é clara, e dizia: a Constituição é clara, interesse público. Aí do outro lado vinha advogado do Greenpeace e dizia a mesma coisa: a Constituição é clara, interesse público. O interesse público é gerar energia preservando o meio ambiente. Então, ao invés de hidrelétrica, energia eólica. Só pode partir para uma opção desastrosa dessa se você tiver antes esgotado todas as outras energias não danosas, as outras opções. Ou seja, os dois apelavam para a mesma regra. A lei ambiental é assim, ela deixa em aberto. Aí diz: você quer construir um baita empreendimento, quero fazer um resort na lagoa, quero aterrar a lagoa, Rodrigo de Freitas, transformar metade em estacionamento, outra metade em hotel. Vai ficar lindo aqui. Preferência tampando o Cristo. É. Posso? Primeiro você faz esse. Primeiro, a palavra da ciência. Apareceu um monte de técnico aqui, geólogo, tal, falando de impacto ambiental, da quantidade de lambari que vai morrer na lagoa e assim vai. Depois, você deve juntar a comunidade, é preciso ter audiência pública. É o momento máximo do processo, em termos de democracia. Quantas audiências públicas for? Para esclarecer, para trocar ideia, porque as comunidades ribeirinhas da lagoa deverão ser ouvidas. Aí os condomínios de luxo todos descerão e vão participar numa reunião para discutir o impacto ambiental. Não é? Se não, não pode. O que você faz com isso na lei? Você está abrindo, você está criando essa instância democrática de deliberação. E o Estado aparece nesse papel não como aquele cara que vai dizer o certo e o errado, mas aquele que vai criar condições para que as pessoas deliberem sobre um certo e um errado de forma mais rigorosa. O rigor não está no conteúdo, está no procedimento que leva ao conteúdo. É um apelo, é uma saída. Nós temos um exemplo atual, a exposição de São Francisco. Exatamente. Que já vai para a 19ª audiência pública. Várias audiências públicas aí vão fazer o greve de fome, o escambau 4. É, tem água, tem em várias. E mesmo depois que faz, o caso da Vale com o pessoal sem terra dizendo: ah, queremos reestatizar a Vale agora. Aqui está autorizar o forno aqui, mas tem muita fumaça lá no assentamento, então vamos acabar com isso. São esses conflitos, assim. É na base do conflito que a regra moral surgirá. Mas todo conflito gera uma resultante, que é a palavra do vencedor. Mas o que Habermas quer é que não seja pela força que as coisas sejam impostas, seja pelo diálogo, pela democracia, o que ele chama de racional, o que ele chama de consenso. É nisso que ele apela. Ainda que você não acredite em razão universal, ainda que você não seja um kantiano, ainda, pelo menos por cinismo, completa Santiago Nino, ainda que seja por cinismo, que pelo menos como utopia parece melhor do que as outras alternativas que você tem no mercado. Veja que, e o curioso é que as outras propostas éticas não são discursos de convicção. São discursos do menos pior. É um discurso meio constrangido que você vê. Segundo Lipovetsky, que vai falar mesmo de prudência. De prudência. Em que sentido? Desse agir estratégico. Desse custo-benefício, porque ele diz, olha, vá lá. O seu banco é um banco que cobra taxas extorsivas. Mas a folha do talão de cheques é de papel reciclável. Olha que lindo. E diz, tenho consciência ambiental. Ele te arranca a cueca se puder no empréstimo. Mas em compensação ele mantém uma creche, sabe, em Peruíbe, virando à direita na terceira rua depois da praça. Não é? Aí você pode dizer, meu amigo, pelo poder financeiro, pelo que o banco faz, isso é o mínimo. E Lipovetsky dirá, é o mínimo, mas também não é irrelevante. Melhor isso do que nada. Melhor isso do que nada. E mais, há pessoas que fazem o trabalho da denúncia. É cinismo! Porco capitalista! Está tudo errado! Precisamos de uma ética de princípios e que a pessoa prove desinteressada. Meu amigo, se o mercado levar a sério esse papo de altruísmo, quebra. Quebra. Se você levar a radicalidade, veja, o que estamos discutindo aqui são graus de radicalidade no altruísmo. Porque o banco podia não fazer cheque com papel reciclado. Podia fazer com papel mais colorido, achando que você prefere ter conta em banco, cujo talão de cheque você nem usa mais, praticamente. É papel colorido. Não é não? Mas ele optou por isso. Aí você diz, é pouco! Faça mais! Mais! E qual é o limite do mais a ser feito? Distribua toda a renda para os pobres do São Francisco na transposição, para a população ribeirinha da Lagoa, que ficará desprovida da Lagoa. Distribua tudo. Para mim, por exemplo, que veja a situação da mala, aqui eu vou mostrar. Não é? Então qual é o limite? Qual é o limite? Lipovetsky, meu amigo, querer fazer o discurso da denúncia é um niilismo que, além de não, de propor algo tão utópico, ou seja, o altruísmo absoluto, o retorno de um sistema que é impossível porque pressupõe o sujeito, mais a crença no sujeito, pressupõe esse discurso capaz de nos seduzir à ação. Porque o problema da ética não é só dizer o que é certo e o que é errado. É seduzir as pessoas para agir conforme esse código. Não é só responder as perguntas. Responder as perguntas, veja, decidir é muito fácil. É muito fácil. Decidir qualquer coisa. Não consegue decidir com discurso e ideia? Meu amigo, zerinho ou um, par ou ímpar, moeda, decidir é mole. É fácil. O problema é seduzir as pessoas. Seduzir as pessoas que o critério de decisão seu deve ser o mesmo deles. Seduzir as pessoas para que aplaudam a sua decisão. Seduzir as pessoas com ação única no que diz respeito ao sentido e valor das coisas. Esse é o problema da ética. Somos capazes de criar decisão, mas não somos tão capazes assim de criar discursos sedutores, discursos que levem as pessoas a agir em conformidade. E você me propõe, chamando os caras de interesseiro, de não sei o quê, de usar o discurso, que é verdade, mas usando isso só para detonar e querendo que renasça um tipo de discurso absolutamente incapaz de nos seduzir, porque as condições da ação estão postas. O indivíduo age em função do seu individualismo, e ignorar isso é alienação. É alienar-se de como nós somos, alienar-se daquilo que nos tornamos, é alienar-se do tempo presente, em nome de saudosismo, de ideias mortas. Vamos abraçar o que nós temos, meu amigo. Se o que nós temos é uma massa de indivíduos, então é nela que a gente tem que trabalhar. Essa massa de indivíduos, veja, ela sabe, até por egoísmo, até por egoísmo, que há limite para o egoísmo. Gostou, um autor que ele não cita, mas cujo raciocínio pode nos ajudar aqui. Adam Smith. Mas não o Adam Smith da riqueza das nações. É o Adam Smith da teoria dos sistemas morais. É o primeiro livro. O primeiro livro ninguém lê, todo mundo fala a riqueza das nações. É o papo da mãe invisível. Só que na teoria dos sistemas morais, ele dá um porquê da mão invisível. Aquele dos sistemas morais é um tratado de psicologia, não só de moral. E ele apela para o egoísmo. Ele diz assim, meu amigo, você... Um exemplo bem tosco. Você não conhece ninguém na Albânia. Você mal sabe apontar no mapa aonde fica a Albânia. Você, no fundo, não está nem aí para a Albânia. Aí aparece lá no jornal, na TV, o sujeito falando uma tragédia na Albânia. Não sei quantos albaneses morreram. Aparece mais como cálculo do que como imagem. E do seu lado tem alguém que negocia com você. E quando aparece a notícia de 5 mil mortos na Albânia em 15 minutos de terremoto, você chega e diz sonoramente o que pensa. Eu não estou nem aí. Eu não sou albanês. Eu quero que a Albânia se dane. O sujeito está do seu lado, arregala o olho. Diz assim, que é isso? Mas que tipo de cara é esse com quem eu estou lidando? As pessoas agem pensando no lucro, agem egoisticamente. Mas ao mesmo tempo, você sabe que tem momentos que você tem que segurar a onda do egoísmo em nome do egoísmo. Porque se for demais, as pessoas também te excluem. É como se dissesse, entre o egoísmo, vá lá, natural de cada um. Ali, Kovetsky, pensando no indivíduo contemporâneo, mais do que natural, cultural mesmo, reforçado, aplaudido, incentivado. E do outro lado, sabe, a sua percepção de até onde você pode ir com ele, você é capaz de tirar uma média. Até onde dá para ir com esse negócio? Os cientistas, quando discutem a questão genética, pensam nisso. Eles dizem, não está aqui proibido pela lei, porque a gente sabe. Olha, eu vou dominar o genoma, eu vou dominar a manipulação, mas é claro que ninguém vai querer criar um super-homem. É só para evitar doença, é só para dar uma melhorada aqui, outra ali, é só para tirar um, sabe, uma pereba, é para ninguém mais ter hemorroida, é só para coisa simples. Eu não vou mudar a raça humana, ninguém vai querer fazer isso. Sabe essa certeza de que ninguém, mas de onde vem a certeza de que ninguém vai querer? Mais ou menos desse cálculo. É que tem limite. E quem é o cara de pau que vai chegar hoje e abrir a boca num congresso de medicina dizendo, olha, eu trouxe aqui já o meu projeto de super-homem, tá? Nós pegamos aqui, eu consegui um osso do Einstein, então o cérebro vai ser o dele. Mas vamos dar uma melhorada na cara, porque a cara do Einstein não ajuda muito, então... E assim vai. Amigo, o cara quer abrir a boca para falar isso num congresso, vamos tacar a pedra nele na hora. Vão tacar mesmo em cima os próprios cientistas. Há um valor consagrado no campo e você sabe. Ainda que você queira, não dá para abrir a boca. Ou seja, tem limite. Tem limite. Você precisa desse bancol. Você tem que ter a capacidade de perceber. Nessa mesma sociedade, que há sistemas de imposição de limites. Ah, o indivíduo tem portas abertas, leque de opções de escolha. Como o debate que eu participei com o professor francês, que falava de pós-modernidade, trabalhava com moda, foi muito engraçado. Ele falava de comportamentos sexuais na pós-modernidade. O mundo hoje é um mundo de relações à la carte. Eu falei, cadê o cardápio? Cadê o menino? Eu aqui, o garçom não veio. Sabe? Me ignoraram. Que relações à la carte? Um escambau, meu amigo. Só sou pra você. Eu não vejo isso. Plena liberdade. Há N limitações à sua liberdade. Você fez um diagnóstico desencantado muito mais pela perda de um sistema de referências claras, numa moral da lei, numa moral da metafísica. Sem a metafísica, você faz o discurso desencantado e não percebe no seu desencanto que há N estruturas sociais não formais que impõe claros limites à sua liberdade individual. Conhecê-los é a meta. Conhecê-los é o exercício mental do homem prudente. Ele dirá merecedor de aplausos. Homem da nova virtude, que não é homem que decorou, o verdadeiro valor das coisas, porque não existe o verdadeiro valor das coisas a ser decorado. Mas homem que age, e ao agir, ele tem essa percepção de como as coisas são. Homem do diagnóstico, homem do realismo, que reconhece os limites sociais e que reconhece também a necessidade de impor limites sociais nos outros. Um jogo aberto de poder mesmo. Um jogo aberto de poder. E ao mesmo tempo o egoísmo. Eu, mas os outros também. Eu e os limites do eu. Porque se por um lado tem uma cultura que faz apelo ao homem potente e livre, se o outro lado é se ser prudente o bastante para saber, meu amigo, que ninguém é 100% livre. E sociedade mesmo talvez seja o oposto de liberdade. E que ninguém também é superpotente. A limitação da nossa potência, assim como a limitação da liberdade, é preciso saber reconhecer a ética. Essa ética capaz de nos salvar de nós mesmos estaria meio caminho entre o egoísmo e o altruísmo, entre a potência e a impotência, entre a liberdade e o seu limite. A meio caminho. Uma ética que não é fruto de uma razão livre do corpo que percebe as coisas, mas muito mais de um razoável. Muitos usam essa expressão, razoável. Até os cientistas mesmo, não é razoável que alguém queira usar assim esse conhecimento. Razoável não só como sinônimo de aceitável, mas também como sinônimo de um valor que surge do embate, da guerra, da luta, e que, portanto, não é algo estável. É algo que muda, negociado. Mas a negociação, sabe, dá refrega. De uma refrega que rápido, mas prefere que seja democrática. Mas nem por isso menos luta, menos criação. Quem dá uma boa medida da diferença entre o racional e o razoável é um camarada chamado Stefan Tuma, um filósofo que trabalha com, enfim, a área dele é filosofia da linguagem. Escreveu um livro chamado Os Usos do Argumento. Vou citar um exemplo dele para diferenciar a ideia do racional do razoável, né? Imagine uma cidade do interior em que... Sabe como é que é a cidade do interior, né? Autoridade religiosa é autoridade com A maiúsculo, né? E chega, depois de muito tempo sem padre, chega o abade. O novo abade. Cidade empolvorosa. A elite faz uma festa para receber o abade. E lá estão presentes, além do comendador... Porque a cidade tem que ter um comendador, né? Aquele cara que você não sabe muito bem o que é, o que fez, mas todo mundo chama de comendador, enfim, então deve ser alguma coisa, né? É, então também aquelas, sabe, o jornal da cidade, as fofoqueiras da cidade, coitado. O padre ainda não chegou, as fofoqueiras chegam para o comendador e dizem: o comendador já conheceu o novo abade? E o comendador, cheio de orgulho, não só conheci, como me antecipei e fui o primeiro a me confessar com ele. Como quem diz assim: vocês, suas relaxadas, nem se deram ao trabalho, ficaram preocupadas com a sua festa. Eu não, fui cumprir primeiro os meus deveres religiosos. E sai, depois de dar liçãozinha de moral. Logo depois chega o abade e as irmãs, que são irmãs das fofoqueiras, as irmãs cajazeiras. Homenagem a Dias Gomes. Abade, o que você achou da cidade? Olha, eu cheguei há pouco tempo, não deu ainda para conhecer. Ah, mas o senhor e as pessoas, o que o senhor tem achado? Olha, eu também não conheci muita gente até agora, mas o que eu posso dizer, sem revelar o segredo do confessionário, é que a primeira pessoa que se confessou comigo era um assassino. Aí você pensará por lógica formal. A primeira pessoa que se confessou era um assassino, premissa maior. Premissa menor: o comendador foi o primeiro a se confessar. Conclusão: o comendador é um assassino. Isso é o racional no sentido da lógica formal. Lógica formal que marca pela ideia de que, entre as premissas, tendo em vista a ordem das premissas, a conclusão é necessária. Se o primeiro a se confessar é um assassino, regra geral, caso específico, o comendador foi o primeiro a se confessar, logo, a única conclusão possível, obrigatória, constrangedora, é dizer: o abade é um assassino, o comendador é um assassino. Nessa estrutura de argumento não tem verdadeiro e falso. Tem argumento, sabe, bem construído e mal construído. A verdade ou mentira depende do conteúdo. Se for verdade que, não é, o primeiro a se confessar é o assassino, se for verdade que, para que essa lógica funcione, preciso que você não questione, que você tenha certeza. Ela funciona com afirmações. Você não pode questionar o fato de que o primeiro que se confessou era um assassino, e nem questionar que foi o comendador o primeiro a se confessar, para que isso funcione. Essa é a estrutura da moral e do raciocínio moral. Eu tenho uma lei. O homem é intocável, o homem tem dignidade, e eu não discuto. Que se discutir não funciona, isso é uma afirmação. Basta agora ter apenas certeza dos fatos que se encaixariam nisso aí, e pronto. Minha única dúvida é quanto ao que aconteceu para fazer juízos morais. Quanto ao código, o ponto de partida, isso é muito claro. Mas agora não há ponto de partida. E o que seria a lógica do razoável? É o que acontece em todo romance policial. O romance policial joga com a lógica do racional, no sentido da lógica formal, e com essa lógica substantiva do razoável. Em que aí você perguntaria: é razoável, é aceitável crer que o primeiro que se confessou de fato era um assassino? Ao invés de certezas, dúvidas. É razoável, tendo em vista uma série de circunstâncias que não apareceram ainda, no romance policial vai aparecer lá pelo capítulo 8º, aos pouquinhos, as migalhas. É razoável, tendo em vista todos os indícios, que de fato o comendador tenha sido o primeiro a se confessar? Quem sabe o padre não perguntou para outro? É lógico, mas não é óbvio, né? E o próprio comendador pode até nem ter se confessado. Ele podia estar usando isso só para tirar onda com as irmãs. O próprio padre podia nem ter ouvido confissão de ninguém e só disse isso para sacanear as duas, porque já sentiu qual era o clima ali. E queria dizer: ah, isso aqui está cheio de hipócrita, eu já vi. Foi o jeito dele dizer isso. Como é que você vai saber isso tudo? Ao invés de certeza, dúvidas. Pois somos nós no campo da ética, cheio de dúvidas. Não há mais um código inequívoco que é só aplicar agora. E nem a possibilidade de reconstruir o código como saudosistas de estruturas éticas do século XIX tentam impor. Não dá, não tem ambiente para isso, não tem alicerce para a reconstrução disso. Pressupõe a existência do sujeito. Não temos sujeitos, temos indivíduos. Temos pessoas que querem ser livres de si mesmas, que dirá de código, de lei, de comportamento, de abacuar. Mas, por outro lado, também não é bandalheira, não significa liberdade absoluta nem potência absoluta. Pode ser um ideal a liberdade absoluta e a potência absoluta. Pode ser um desejo, ou a própria dinâmica do desejo, se bobear. Mas não é um fato. Não é um fato. Há também a possibilidade da prudência. Mas aí, o homem prudente não é o que reconhece o código. É o que reconhece o que é aceitável em termos de comportamento dele mesmo. O que é aceitável nos limites mesmo da sua potência, nos limites da sua liberdade. Pressupõe o desenvolvimento na sociedade muito mais de uma percepção dos limites da sua potência e dos limites da sua liberdade. A pergunta que ele lança é: como construiremos pessoas com cada vez mais consciência dos limites da sua potência e dos limites da sua liberdade? Mesmo no discurso das empresas, da ética, da bioética, há várias vezes o apelo aos limites da sua potência e da sua liberdade. Mary Shelley já é um romance que nasceu assim. Você acha que pode, é? Você tem um conhecimento para curar a morte, mas pode? Olha o que deu. Olha o resultado. Alguém que quer deixar claro um limite. Quer dizer, se toca, meu amigo. Se toca do mundo que se cerca. Se quiser comparar, é com uma passagem da adolescência para a fase adulta. O adolescente sempre acha que pode tudo. O adolescente tem uma ilusão de onipotência bem acentuada. Mas o amadurecimento é a perda dessa mesma ilusão. A questão é quando isso vai acontecer, quando isso acontece. Nesse sentido, maior entrave a esse acontecimento seja justamente essa cultura, esse aplaudir, esse pregar a ilusão da potência absoluta e da liberdade absoluta. É preciso opor uma razão, não a razão contra os afetos, mas uma razão no sentido da percepção, do realismo, do se tocar da própria impotência. Da percepção, portanto, de si mesmo. De si mesmo. De si mesmo no mundo, de si mesmo no contexto, de si mesmo diante do outro. Não a percepção do outro pelo outro, valorizar o outro pelo outro. Talvez isso não seja possível. Mas pensar assim mesmo diante do outro, isso dá. É como Platão com a metáfora do olho, que não vê a si mesmo, mas pode se ver a partir do outro. Ou pelo menos ver os seus limites a partir do outro. Deu para entender? As ideias dele. Não é legal? Mais animado? O curso com temas felizes, eu já disse, é mais caro, hein? Aqui nós arranjamos problema, a solução, aí é o história. Não é? Senhores, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.